A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Espelho Mágico, a 12ª emissão. Hoje trago o espaço Alma Gêmea, que tem então a nossa última com participação aqui no nosso Espelho Mágico para a semana. Terei depois algo novo que eu espero seja do seu agrado. Mas trago-lhe também hoje vozes conhecidas e uma pergunta que me parece muito, muito interessante. Já pensou quantas e quantas vezes a música pode ser uma porta de saída ou uma porta de entrada para um mundo só seu? Pode ser a porta de saída de um momento mais escuro e pode ser a porta de entrada num lugar que só lhe pertence a si. Porque nós, por muito que vivamos e convivamos com outras pessoas, uma coisa é certa. Temos todos um lado e o mundo só nosso. E esse ninguém nos pode roubar. Acredite, ninguém lhe pode roubar aquilo que é um espaço só seu, um mundo só seu. Vamos começar com Lara Fabian. É a nossa primeira voz desta noite. Com um tema não muito conhecido, mas um grande tema. Tenho a certeza disso. E acho que vai concordar comigo. Vamos ficar com Lara Fabian, que nos traz The Dream Waiting. É a música que vai tocar em primeiro lugar. Depois ficamos com Gregorian, que nos trazem The Sound of Silence. Duas músicas que abrem este Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Fico por aí e até já. Escapes from heaven and worlds end. Breathe the dream within, the mystifying which rumble and spin. Suspend. escapes from heaven and world end. And the darkness my own friend, I come to talk with you again, because a vision softly is revealed, that it sees what I was thinking, and the voltei e agora trago-lhe o espaço Alma Gêmea, que lhe trará o resumo das 10 edições que tivemos aqui. É, digamos que o finalizar de um pequeno curso que teve lugar aqui neste programa. Logo depois, convido a ir até um mundo recheado de dragões, de sonhos, esperanças e brilho, cores fortes, fogo, sangue, cores muito, muito fortes. Mas, sem dúvida, cores que fazem parte das nossas vidas. Vamos ficar com David Arkenston, que nos traz The Dragon's Breed. Fica este tema para depois do espaço Alma Gêmea, que tem hoje então final. da minha parte, apresento as desculpas, as minhas certas desculpas, por só agora lhe trazer aquela que é a última edição do Espaço Alma Gêmea. Não é do Espelho Mágico, mas sim do Espaço Alma Gêmea. Fico por aí, espero que goste. Até já. Agora, faça a sua programação de sonhos para encontrar-se com a sua alma gêmea enquanto você dorme. Coloque ao lado da sua cama um papel e lápis e diga mentalmente: eu vou lembrar-me dos meus sonhos. Quero ter um sonho que me dê uma resposta sobre. Pense exatamente naquilo que você deseja saber. Peça alguma coisa objetiva. Quem é a minha alma gêmea? Mostre-me a minha alma gêmea enquanto durmo. Eu quero lembrar-me conscientemente desse encontro. Anote ao acordar a data e as sensações do seu sonho. Preste atenção ao ambiente, às pessoas, às cores, as palavras. Se não conseguir decifrar um sonho importante, peça novamente antes de dormir, para que se repita claramente. Seja persistente. Continue no seu treinamento até conseguir uma resposta mais clara. E com certeza, você irá sonhar com a sua alma gêmea, onde quer que ela esteja, sabendo que você será ajudado pela sua alma gêmea em qualquer nível, em qualquer plano. Sinta-se totalmente envolvido por essa energia de amor e agradeça a Jesus, ao seu eu superior, à sua essência divina, por estar em contato com a outra parte do seu ser. Thank you. Estamos mesmo a ir embora aqui do nosso espelho mágico. Eu espero que estar connosco lhe tenha sobretudo feito bem. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu aos domingos lhe trago o espaço espelho mágico. Um espaço que é sobretudo para si, na individualidade. E podemos dizer que é para si na individualidade, porque lá está, nós vamos a um mundo nosso. Cada um tem o seu e espero eu que o seu seja muito bonito. Seja sobretudo bonito para si, porque isso é que importa. Vamos terminar esta nossa emissão com dois temas. Capper Keller, que nos traz Angel Ben. É um dos dois temas que fica para o fim da nossa emissão. Logo depois ficamos com um outro tema que eu acho que também será do seu agrado, que é um instrumental. Vamos ficar com Marx Leder, que nos traz Áurea. É um instrumental para levá-lo ao lado mais calmo da sua mente. Desejo-lhe uma ótima noite. Já a seguir vem mais programação aqui na sua rádio. Eu sou a Joana e volto para a semana em mais um Espelho Mágico. Fique bem, uma boa noite, uma boa semana. estou.